A partir desta quinta-feira, as crianças e adolescentes que moram na região central de Foz do Iguaçu e são atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil terão transporte gratuito até o Centro da Juventude, localizado no Jardim Naipi. A ação foi viabilizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e permitirá que os atendidos participem de uma série de atividades esportivas e recreativas no horário do contraturno escolar. A secretária de Assistência Social, Cláudia Pereira, comentou sobre a importância da ação. Nós temos que dar opções e atividades para essas crianças que, depois que saem da escola, né, diferente do período escolar, as que vão de manhã precisam de uma atividade à tarde e vice-versa. Então, estando fora da escola, elas precisam estar num local seguro, um local que elas desenvolvam atividades relacionadas à idade dela, evitando, assim, que essas crianças que vivem numa condição de maior vulnerabilidade permaneçam na rua, né, permaneçam nos semáforos, né, expostas. Na verdade, estando na rua, elas são expostas a muitas coisas que não convém, às vezes, a gente nem fixar muito, porque a gente acaba ficando achando que aquilo não tem solução. Então, nós temos que trabalhar assim, né? Esse programa, ele vem para atender essas crianças. Então, é um trabalho constante, é por isso até que eu quis dizer que a gente fica até, às vezes, preocupado, porque é constante, as necessidades são assim, dia após dia. Então, é um trabalho que é feito durante todos os dias da semana, né? Nós não podemos descuidar nem um minuto dessas crianças, porque muitas vezes é uma mãe que está trabalhando, que às vezes a criança não fica muito bem assistida, e nesses momentos que elas estão na rua, elas podem estar vulneráveis, não só a ilícitos, até o uso de entorpecentes, né, ou aprender até a mendicar nos nossos semáforos, estando expostos aos riscos. E não faltarão atividades, conforme destaca Júnior Verlan, coordenador do Centro da Juventude. Nós temos aproximadamente 14 cursos, sendo artes marciais, informática, circo, street dance, danças. O intuito do Centro da Juventude é tirar a criança do computador e da rua. É o contraturno escolar. É colocar uma atividade na cabeça dela, que ela crie algo novo para a sociedade e para ela. Nas outras regiões do município, os atendidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil desenvolvem as atividades nos Centros de Convivência Escola-Bairro. Em Foz do Iguaçu, 400 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social são atendidas pelo programa. Vaci Álvaro, para a CBN Foz.